e foi tocado. Em Cafarnaum Jesus também passou e um coxo foi curado. A filha de Jairo levantou quando nela ele tocou, e a multidão que olhava maravilhada ficou. E a fama dos seus milagres por toda a terra se espalhou, e depois de 2000 anos ele ainda não mudou. Vou clamar com muita fé, sei que ele vai me ouvir. Teus prodígios, teus sinais, já estou sentindo bem aqui. Essa é a minha chance e não vou desperdiçar. No caminho do milagre estou a esperar. Hoje é o dia, o mestre está passando aqui. Com seu toque de poder está curando, eu posso até sentir. E toda a multidão maravilhada vai ficar com os prodígios e sinais que Jesus irá operar. Nada pode impedir a minha bênção de chegar. Minha cura, meu milagre, no toque dele eu sei que está. Vou clamar com muita fé, sei que ele vai me ouvir. Teus prodígios, teus sinais, já estou sentindo bem aqui. Esta é a minha